mantenha seus sonhos. Ei, sofredor, ei, sofredora, não perca fé em você, não perca fé nos teus sonhos. Acredite, escolha teu sonho. O que você faz? Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Escolha teu sonho. O que você faz? Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Desistir pra que? Se a vida é assim, quem luta não morreu, quem luta vai conseguir. Existe muito bom dentro de você, foco e visão, aprender a vencer. Construir cada degrau da sua escada e subir passo a passo a caminhada. Tem tanta gente indo pra vários lugares, e pra onde você vai ainda não sabe. Tenha sonhos, tenha muitos. Tenha sonhos, tenha muitos. Mas os que realizar, vá, os que realizar. Tenha sonhos, tenha muitos. Tenha sonhos, tenha muitos. Mas os que realizar. Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Escolha teu sonho. Vai, o que você faz? Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Acreditar no impossível é possível, acredite em verdade absoluta, não existe, não perca tempo, porque o tempo não para. Você tem talento, não se descarta. A vida é um oceano intenso, nem sempre é boa a direção do vento. Dificuldades deixam feridas expostas, e a gente aprende a dar valor ao que importa. Tenha sonhos, tenha muitos. Tenha sonhos, tenha muitos. Mas os que realizar, vai, os que realizar. Tenha sonhos, tenha muitos. Tenha sonhos, tenha muitos. Mas os que realizar, vai. Escolha teu sonho, o que você faz? Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Diz pra mim, me escolha teu sonho. O que você faz? Qual o tamanho do seu sonho? Então corra atrás. Energia. Salve, salve, maestro DJ Rafa Clécio Nascimento. Salve, salve todos os sonhadores desse nosso mundão. Eita vibe, hein?